Eixo tráfego Vera Cruz, que é o Fiesta Tiarão 50, setor do TGL no setor. Mais uma tráfego vem reportar, que eu tenho serviço da coordenação. Chamo centro de cifra, versão 28, décimo 8, até o número 35, décimo 3. Capitão Guilherme Juliette Fox Trot, graças aos... O nome é sério, bravo no vendedor de Estopá, quando morro de São Paulo. Tráfego adicional, servo Fiesta, Tiarana 50, mantendo vertical de Vera Cruz em TGL, também em circuito de trás. Atendo meu pé sobre o resumo visual, que eu penso ali para fazer autocondenação. Blanque Juliette Fox 7, escuta o controle. Acione a notificação. 03 60 milhas sudoeste de Salvador, contato radar, reporte de alta descida, voo com médio. Se mantém a 4 mil pés, hoje o altímetro na 0 e na 5. Elevado, ILS X-Reta, 3804. 3804, chame o teu salvador, frequência 98, decimal 95. 1, 1, 8, 9, 9 e 5, até mais. Azul 5021, me chame Centro Recife, frequência 128, décimo 35, alterno 123, décimo 8. 281, décimo 35, 93, décimo 8, azul 5021, obrigado. Estou vendo, tem a escuta? Estabilizado no IEC do X-Ray, da Roma Zero. 304, autorizado, pelos vistos no zero, retorno 70 graus. 170 com Hunter. Guardião 05. Guardião 05, prossiga. No comando de aeroporto, a aviação de ela esperar o próximo voo. Tente Guardião 05, 500 pés, informe ingressão do Interlagos, nos autocampos vertical de Ceará. 10, 170 graus, 109. É, foi troncada pela outra aeronave. Obrigado. Sua identificação dessa via chegada a Gomel de Ono para nível de voo 090. Restrições de altitude, desça para o nível de 090, o ITAP. Em ETAP intercepta a chegada do médio ônibus. 1396, tráfego posição de 2 horas, 25 milhas, 1 noroeste, confirmando 1 no nordeste, passando nível 075 para 4 mil pés, em breve 1-1-0 da Força Aérea. Tráfego com 395. Solo 2019. 396, se considera restrições de altitude e de velocidade em TAP.

ID mais 100 de Simba, para o pastor 03. Prêmio 2069 da descida. A 2069 disse que mantém o nível de voo 060. 060, 2069. Autorizado alinhar e decolar. Estou 7, vento 1, 70 graus, 08 longe, porta iniciada. Do 060 no 396. Gente, mantém o 060 igual às instruções. Contento. Segura aqui, seguindo para o Traverso da Torre do Avião 25, o Corvo Obreia. Isso, mantém 4 mil pés, pastor, pastor 03. Para 4 mil pés, pastor. Pastor 03 para o localizador, curve à direita para 060. Direita 060, pastor 03. Decolagem, Mamute 52. Dois da FES, autorizado o procedimento X-Ray, chamada estabilizada, 396. O 3 vai separa 3 da FES, o eixo da 5015. Pastor 03, complete curva à direita com 075 para o localizador. A 255, prossiga. Teste do 54, controle de voador 20218. Ação de identificação, essa via chegada a ponto para nível de voo 070. Juliette, vou abraxar o número 10 do fone farol da barra. Mantenha o número 10. Seguiu a fone farol da barra, ao vivo. Papai, o meu nome é Nascar Luz, que desce para o número 10 Paripo. Ingresso de Veracruz, após Paripo, após Interlagos. Desce para o número 10, o meu Nascar Luz. Via corredores, deixa para o número 10. Construindo azul 2009? Azul 2009, prossiga. Seria o número 1 na aproximação, senhor? Agora é o número 1. Possibilidade de dor com referência visuais? Negativo. Negativo, dessa via. Estabilizado no 396. No 396, Charlie Torre, no 8295. Vai ser uma torre 1895. Acesso a vaga Mamute 52, decolado perfil da Lotar. Mamute 52, contato radar na decolagem, suba via saída da Lotar para nível 0090. 090, Mamute 52. Astro 03, isso para 2.500 pés, altitude de altimetro 015, 015, Astro 03, final de procedimento de 5 km estabilizado. Acesso para 2.500 pés, está autorizado o procedimento, vai estar informando para o Osmar. Vamos estabilizar, Astro 03. Agora, quando estabilizado, Astro 03. 3669, dessa via para nível de voo 050. Via 050. Sobre Salvador, gol 1396, na final da pista 10, contra a embaixada e travado. 396, autorizado por pistola 0, retorno 30 graus, 099. Fez de pouso, pistola 0, 1396. Dessa via para 2.000 pés, autorizado final de procedimento LS Action e forma estabilizada. Via 2.000, autorizado final de procedimento, forma estabilizada. Astro 03, dessa para 2.000 pés, forma estabilizada. Astro 03, está estabilizado. Astro 03, chama o turno, no 8.95. Boa noite, fala. Iniciativa de manhã, aqui, localized. No 5 após Boeing na curta final no 03 a Lima T, pistola 0. Após a nave na final, Lima T, no 0. Pois é, 2.500 pés direto para Rio. Situação informaria, pista livre, no VT 130 graus, 003. 003 aguardando, pista livre. Pro azul 2669. Só possibilidade de cura pro 2669 para essas formações, ó. Quantas milhas nessa pro azul 2669? Solo 01, direita solo 2199. Pois não, obrigado, 39. 7, 240 das milhas. Após autorizado pelo. Sim. 4715, autorizado a colapso pistola 0, retorno 30 graus, 00 mais. Atenção, escuta. Como o tráfego proximidade da Ilha Itaparica, retornando de Morro de São Paulo, bravo 92 Papá, mantendo no 1500 pés. Gente, fome, levando o CPE, Vitorino de Juliette. Pistão 0, retorno 5-0 graus, 0-0-9. Pistão 0-3, aí, meu irmão. Pistão 4-7-1-5, decolado 0-3, controle de suas ondas, 0-2-8. 0-0-8. Controle Salvador, boa tarde, Lutano. 4-7-1-5. 4-7-1-5, contato radar na decolagem, suba a via, saiu da Arboruna, transição elétrica, para nível de voo 360. Está aqui parte Cora 9910. Ok, confirma a informação, por 903. Em condições de evitar edições até o próximo da curta final, devido a lado no final no zero. Afirmo, sem reduções até o final da 107, o novembro da saúde. Alô, México, escutorizado, pouso, pista no 7, voltou no 7, 0 graus, 069. Teve pouso na 107, o novembro da saúde. Pista 03, autorizado cruzamento no 028 para a hotel. Pista 03, autorizado cruzamento no 028 para o hotel. Oi, confirma o ajuste para o novembro da saúde. 105. 105, novembro da saúde, sim, já. Azul 4167, decolado 07, controle Salvador, onda 0.8. Controle Salvador, onda 0.8, grata, azul 4167. Ciente, mantém câmbio 366. Dessa via para 2, meus 10, registro do altímetro 1.0. 1.5, autorizado, sinal de procedimento e LS X-Ray, como estabilizado. Boa noite, Salvador, boa tarde, azul 4167, está cruzando 2.500 na redação com 1. Azul 4167, contato com a radar na decolagem, suba a via, seleção 1, transição morte, vai para nível de voo 340. Sente, sobe via, sangue 1, transição morte para nível 340, azul 4167. Salvador, boa tarde, eu tenho a linha 320, na informação 90, passando 187 para 150. Tirando a 320, assina a identificação dessa via chegada a Vomé de Ouro para nível de voo 070. Via, Vomé de Ouro para o 070, minha filha. Sétimo 5, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 8 até 935 decimal 3. 228 353 3 4 7 5 4 3 6 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Paulo, ao 09, autorizado da Trek, na porta do estado 7. Reporta a pista no 7 livre, na lógica. 3366, saindo do Momo, bom dia. 3366, contato a HM decolagem, subavia saiu da Momo, transição Frutti, para mesmo jogo 350. Momo Frutti, Frutti 350. Azul 2773, avisa para 250 mais. Confio, está marcando 240, reduz para quanto? Sente, avisa para 220 mais, azul 2773. 2209, reduzindo o azul 27723. Pesca, confirme local de procedência. 2069, um helicóptero decolado parte 4, esquerda 6, com planorais, sem interferência cruzamento do esquí. Afirma, está com pouso autorizado, senhor? Afirma, pouso autorizado, azul 2069. Pouso autorizado, na 0, 2069. Guardião 05 para norte inicialmente, vento 140 graus 09 longe, pode ser fora do céu. 1255, dessa via para 2000 pés, o altímetro nós, era no 5, para o leve final, procedimento, forma estabilidade. Forma na estável, 1255. De prazo, parte 1, 5, a ponta para o estabilidade, 1255. Prossegue na proa da na área de sobrevoo, o tráfego já foi esperado. Chama controle de motor da 0.8, da colada 1-1. Vamos lá, cola 0.8, guardião. Chama 62 no 3, no 3 azul, mas tô obstruindo. Chama 62. O código de frequência, Luiz. 5 para o Silvério. Depois com o Deus, comprou o Noroeste, com a ocorrência imediatamente em Urcapua, é 110. Pet, 110, Guardião 05. Pode voar desde a minha nave. Guardião 05 na escuta? Na escuta, prossiga. Previsão de incrementar para ultrapassar o marcador externo, em aeronave aproximação 6 milhas de dono. Já está quase chegando para o marcador externo aqui, e a partir daí poderia ficar 110? Afirma, atrás 510, Guardião 05 informa o marcador externo. Vamos lá no marcador externo, Guardião 05. Azul 2773, reduz para 200 mais. 210, abate Gio 090. Azul 2773, curva esquerda para 030. Limite porque tem mais que 100 de cima para o estacionamento. Esquerda 030, limite o QDMAIC de Sindra. Uma centena de Sindra, Azul 2773. 2773, isso é para 3 mil pés, eixo do altímetro no 0 e no 5. 3 mil pés nesta proa, ou no 0 e no 5. 05 passou para cada ferro, Guardião 05. Sim, antigo, Guardião 05. Pronto, será que vai ser na estrada? 141, stand by. 1255, forma o tráfego, posição 10 horas, meia dúzia de milhas, um whisky, mantendo 500 pés, a Eco Charlie 35 da Polícia Militar, no intercepto. É, isso vai ser que é. 1213, decolagem no 4, controle de voltão, 2028. Avento 4, Lago, Maia, 092. O azul 2773 informa o tráfego 10 horas 3 milhas rumo noroeste, mantendo o número 10, Charlie no 5 metros. Sérgio Azul 2773. 2773, dentro do limite será radial 290 de Salvador, informa que intencionalmente vai ultrapassar o curso do autoviador. 290 é o limite do VOR de Salvador, o azul 2773, descendo para 3 milhas. Boa tarde. Polícia 5, boa tarde. Autorizado, Polícia 5, no zero, retorno 40 graus e no 0 mais. Autorizado, bom, 2.5. Qual o vento? 1.40 graus e no 0 mais. Ok, autorizado, 2.5. Pesador, correu direita para 1.25, forma estabilizada. 1.25, reforçado estabilizado, o azul 2.773. Chanel 6213, nível de voo 380. 380, quantidade para a edição? Bom dia. Yeah. Chanel 6320, desça para nível de voo 050. 050, 6320. Chanel 6315, desça para nível de voo 060. Chanel 6141, descent flight level 070. Chama 76, frequência 123, decimal 3, 128, decimal 3, 5, alternando 123, decimal 8. Frequência azul 467, fala na pesquisa, 28, 35, alternando 238. Obrigado, boa tarde. O azul 2773 está autorizado o procedimento? Afirmo, dois para 2 mil pés, 2733. 2773. 3366, chama 76, frequência 126, 85, alternando 25, 45. voador, é o número 2 do decolagem do voador, mantém posição. Xenamia 333, após a aeronave na curta final, 3-0, lembra 2, se quiser. Agora com a 7-0-9 na curta final, aí. Só no 0, Xenamia 333. ILS avistando, azul 2773. Azul 2773, chame todo o seu avião, seu questionamento, todo o sinal 900. 118-95, obrigado. Xenamia 320, busca via para 2 mil pés, registro altimetro 90, no 5 autorizado final do procedimento da SXU, forma estabilizada. Desde essa via para 2015, o ajuste é passado estabilizado, Xenamia 320. Xenamia 315, busca via para 4 mil pés, registro altimetro 90, no 5. Torres Salvador, boa tarde, eu azul 2773, avistando, fui e LS. Continua a aproximação, chamarei pista livre azul 2773. Aguardando pista livre azul 2773. Agora 255, solo azul 18, direita, solo 2199. Estacionado, boa tarde. Chamei 6141, descendo para a Azul, 5-0. Tira 5-0, 6141. Xenamia 333, autorizado a decolar pista no 0, retorno 30 graus e no 0 longe. Tira decolagem no 0, Xenamia 333. Ah, tem aeronave no final do ano 0. Reduce speed to 250 knots. 250 knots, 350, 541. Azul 273, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus e no 0 longe. Novo pouso para o azul 273. Xenamia 333, decolado 2-0 com 2 voadores, 2-0 da cima 8. Começa voando 208, Xenamia 333. Xenamia 336, contato na banda decolagem, suba via transição de 1 na transição Monte, vai para nível de voo 380. São Rondo, transição Monte, transição 380, Xenamia 6333. Transição 44, assina identificação dessa via, chegada da banda de 1 para nível de voo 060. Two, 4 miles south, east, Eastbound, passing flat level 050 to 4,000 feet. Okay, that's 12.165, 6213, chame centro do CIF, frequência 128.235 até 123.8. Pisado Lemon T, 17 a ponta pronta. Obrigado, 6320. Azul 2702, informe do SDC. Chamei 6320, chamei o teu salvador, frequência número 3195. 895, bota já. Lima Kilo Bravo, contato radar na decolagem, subavia saiu da Momo, DCT, nível de 100. Tá bom, nível 11, Kilo Bravo. 0, LFC, X-ray, 10. Chamei 320, pistola 0, vetor 170 graus, 10. Thank you. localização dessa via chegada a Bomé de Uno para nível voo 070. 77, controle sua onda 0218. É 08. 3144, vê se você mantém no 3.000 pés de altitude altímetro mais 014, se considere restrições de altitude de etapa. Vê se tiver 3.000 pés no 014, Salvador, boa tarde, Romeu, Romeu Golfo, de Toledo, 14, está acionado em 0230. Então, meu Golfo, contatando a nave de coragem, subavia se decorar no braço para nível de voo 060. Quem vai autorizar direto de Rússia? Uma via, Romeu Golfo. Via, Romeu Golfo. Chamando a 333, chama o centro de CIF, frequência 128, decimal 35, altando 123, decimal 8. 2835, altando 238, chama 6333, boa tarde. 36141, assembly. 36141, contando o Salvador, frequência 1 maneira, decimal 9 na fase. Fique na saia, vai. 3144, desça agora para 2010, altitude altímetro no 0. 14, fez afirmar o procedimento de LFSU e forma estabilizada. 2014, autorizado em 6, quando ela está, 3144. Para 2 mil pés, a gente do altímetro na 0 no 4. 2702. Copa Med Uno 050, 0200.